esses aqui, nesses dois de 100, esses dois de 100. Se quiser, Anias, primeiro se apresentar, falar. Fica à vontade. Tá valendo? Tá valendo. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ananias Vianas, liderança quilombola daqui da Bacia e Vale do Iguape. E eu necessito saber o que é que o pessoal do CMBio aqui da Resex pretende. Eu acho que a Festa da Ostra foi uma invenção que veio para continuar aquilo que os nossos ancestrais deixaram para a gente. Então, a gente entende que eles criaram uma invenção para sobrevivência. Então foi uma invenção de trabalho, uma invenção que deu certo para a sobrevivência deles. Porque eles, quando foram arrancados da África para cá para servir de escravo, eles, apesar do sofrimento, de trabalhar na escravidão, eles tinham a alimentação. Porque os senhores de engenho precisava de braços fortes para trabalhar. Então é como você tem hoje um boi, um cavalo, um carneiro, uma cabra, um porco, que você precisa de alimentar ele para ter o retorno. Então, para ter o recurso, para comercializar. E na época de nossos ancestrais era a mesma coisa. Ele tinha que se alimentar bem, porque os senhores de engenho não gostavam de animal magro, fraco. E ele fraco não ia poder trabalhar e nem ser comercializado com outros senhores de engenho, que valia dinheiro também. E logo após a escravidão, o dia 14 foi o pior dia. Até o dia 13 eles tinham tudo, alimentação e tudo. Mas a partir do dia 14, que foram abolidos, entre aspas, aí veio o abandono. Veio o abandono. E aí aquele povo ficou lá abandonado, sem ter o que comer, sem ter um remédio. E a valência deles foi que os quilombos existem exatamente nas margens dos manguezais, dentro da mata, ou então nas margens dos rios. Exatamente por isso, porque no rio tem a peixe, na mata tem a caça, e nos manguezais tem os mariscos, Tem os mariscos, os moluscos. E aí eles sobreviveram disso, Começaram a trabalhar, a inventar as tecnologias sociais. Começaram a inventar. E aqui nessa região, teve uma invenção muito importante para eles, que foi a massaquara. Antigamente chamava massaquara, que eram umas madeiras que eles colocavam nas margens dos manguezais, e aquilo ali criava ostra. Criava ostra para sobrevivência. Depois ele veio com a camboa de pau, que é uma arte mais indígena com quilombolas. A camboa de pau, que é um formato de um copo, que tem duas pernas, e que pega peixe, além do peixe, o camarão, pega a ostra também, cria a ostra também. Então você vê como eram as invenções deles. Invenções que deram certo para a sobrevivência deles. E várias pessoas criaram sua família, formaram família com essas tecnologias sociais. Isso foi muito importante aqui. E uma outra... e aí veio modernizando as coisas. Sempre modernizando. E aí veio a tecnologia adaptada, que é a tecnologia de cultivo de ostra, nas bancadas, que é... Isso aí já é uma invenção com os próprios... pessoas das comunidades tradicionais com a universidade, que vê essa tecnologia de criação de ostra em cativeiros. E quando veio para cá essa nova tecnologia para se adaptar aqui, não deu certo a adaptação que trouxeram. Não deram certo. Então foi piloto para ver se dava, mas não deu certo. Então, porque as coisas que trouxeram não se adaptavam para os criadores de ostra que já estavam criando ostra, e o impacto ambiental que a gente olha também esse lado. Então trouxeram essas estacas de cimento, essas estacas que vai ser de cimento, para colocar, para fazer as bancadas. E aí, com o tempo, o cimento foi diluindo e aí ficando as ferragens e aquele cimento, aquelas pedras de cimento lá dentro. Aí a comunidade disse, não, vamos ver uma outra coisa aqui. Aí a comunidade começou a interagir. Ó, dá até para a gente fazer, mas a gente tem que mudar a tecnologia. Vamos adaptar a nossa? Pronto. Aí adaptou. O que foi que eles fizeram? Foram para o mato cortar bambu, que é o bambu que coloca na camboa de pau, para sustentar as laterais da camboa de pau. Aí cortaram o bambu e foi fazer a bancada com bambu. Então, eles ficavam um bambu aqui, outro aqui, quatro, e aí colocava outros bambus por cima, atravessava por cima. E aí veio os travesseiros e aí colocando em cima da bancada. Pronto. E aí adaptou a tecnologia, né? A única coisa que não é feita da comunidade são as sacolas, porque é com resinas de petróleo, a gente não tem isso aqui. É comprada fora essa sacola e custa, não custa baratinha, né? É comprada fora. Mas as outras coisas, tudo foi adaptado aqui. Então, inclusive, até os coletores para a ostra se adaptar, a desova dela, ela se adaptar, foi exatamente inventado aqui, que foi as garrafas PET. Muita garrafa PET por aí jogada, eles pegaram a garrafa PET, cortaram a garrafa PET, amarraram, furaram as garrafas e fizeram uma corda de garrafa PET. Assim, a corda de garrafa PET. Colocaram lá no leito do rio, no mar, e aí as ostras vêm e cola. E aí é mais fácil, porque quando eles vão pegar o coletor para coletar as ostras, ele só vai pegar o coletor. Chega em terra, aí bate o coletor, bate assim até com a mão, as ostras caem tudo ali. Pronto. E aí uma outra coisa, a ostra já sai limpa, porque o mercado é exigente com isso. Então, aquelas ostras que pega de madeira, a madeira é boleada, aí pega na madeira e ela faz isso, a ostra cresce assim. E essa não, essa aí cresce reta, por conta da garrafa PET, ela é lisa. Aí ela já cresce reta, né? Aí só tem trabalho de ficar limpando de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, limpando aquelas ostrinhas que vem e cola nela também. Aí eles têm que ficar limpando. Então, isso aí foi o que sobreviveu. As famílias criaram seus filhos com isso e hoje vem a intensificação do cultivo, né? A gente viu que funcionou bem. Aí a gente foi aumentando, Foi aumentando o cultivo. E aí a festa da ostra vem exatamente por isso. Porque quando começamos a criar ostra em cativeiro, veio um problema para mim, inclusive para mim, que estava incentivando eles a fazer isso. E agora, a gente está produzindo, vai vender aonde? A gente não tem comércio, não conhece o comércio, como é que a gente vai vender? Vai ficar assim? Vai desestimular eles a criar ostra? Aí veio uma discussão e aí eu disse para eles, a única coisa é a gente fazer um evento aqui e botar o nome de Ostra, Festa da Ostra, que de início era feito na Semana Santa, porque todos os filhos das pessoas das comunidades que estão em outros estados, em Salvador, em outros lugares, vêm visitar a sua família na Semana Santa, passar a Semana Santa com sua família. Aí a gente disse, então vamos fazer um evento dentro de comunidades quilombolas que pegue essas pessoas, porque a gente não tem ligação com outras pessoas, a gente não pode fazer festa para ninguém, A comunidade não tem muita gente dentro das comunidades quilombolas e a gente precisa dar visibilidade. Vamos trazer os filhos das comunidades, nessa época que todo mundo está aqui, para quando nada é um atrativo, né? Fica na comunidade. Aí criou-se a Festa da Ostra. E aí o primeiro ano, segundo ano, e imagine que na época de chuva, Semana Santa, é chuva, de Massapê é problema. Chuva de Massapê. Aí a gente, vamos rediscutir. Aí cada ano a gente botava numa data. Vamos rediscutir. E aí a gente disse, não, vamos botar agora. Era em setembro. Aí a gente disse, era em março, na Semana Santa. A gente disse, vamos botar para setembro? Vamos. Aí setembro tá mais seco? Tá. Aí pronto, aí botou para setembro. Aí o ano passado que começou em setembro. O ano passado não, já tem três anos, começou em setembro. Mas setembro também, no final de setembro era chuva. Aí a gente não vai poder mudar mais esse negócio. Esse pessoal já está acostumado com isso, vem pisar na lama mesmo, não tem problema. Aí ficou setembro, a gente ainda não discutiu mudanças, A gente botou para outubro esse ano, por conta das dificuldades que a gente teve, muita dificuldade, ainda está tendo dificuldade. E aí a gente mudou, colocou para outubro, não fugindo muito de setembro, início de outubro, aí colocou a Festa da Ostra. E aí o que foi que a gente fez? Começou. A gente tem um projeto de turismo aqui, turismo étnico de base comunitária. O que aconteceu? Vamos linkar uma coisa na outra. A gente tem vários produtos, várias produções dentro das comunidades, vários núcleos produtivos, vamos linkar tudo. É tudo uma coisa só. Aí pronto. E aí a gente começou a receber turista com o projeto, começou a divulgar. E aí na divulgação do turismo a gente já divulga festa de ostra, já divulga comercialização dos produtos, que é o turismo associado à produção. A gente começou a divulgar isso. Aí já começou a entrar em contato com os restaurantes de Salvador, de Feira de Santana, com os hotéis, negociando, conversando. Aí a gente começou a trazer gente. Donos de restaurante, donos de hotéis que vêm para cá, empresas que vêm para cá. A gente começou a trazer gente, circular, para dar visibilidade a festa. E aí a festa ficou desse tamanho, cada ano que passa a tendência é crescer, mas para crescer a festa a gente precisa ter ostra. Precisamos ter ostra, porque não vai fazer festa de ostra sem ostra. Precisa ter ostra. E esse ano a gente não aceitou mais pedido de fora. Os clientes que já tinham pedido com a gente, esses clientes estão atendendo. Mas de dezembro para cá, a gente não fechou mais com ninguém pedidos, com restaurante nenhum, porque por causa da demanda. Então, a gente não tem condições de produzir para atender o mercado, então não vamos ficar só com esses que a gente tem. E aí também vem outra reclamação dos restaurantes. Vocês têm isso aqui, têm essa potencialidade aqui, e a gente está trazendo ostra de Santa Catarina. Quer dizer, a gente tem isso aqui, o foco, somos o maior potencial do estado em ostra é aqui. E está trazendo ostra de Santa Catarina para abastecer os hotéis e os restaurantes. Pronto. Aí já é um problema para a gente discutir. É. E aí, pronto, e aí vem as famílias que trabalham coletivamente e a gente precisa intensificar. Qual é a discussão hoje nossa? A gente quer atender o mercado. Para a gente atender o mercado, o projeto tem que expandir. Tem que expandir o projeto. Então, qual é as comunidades que tem quilombola, que tem manguezal, que está em torno da Resex e que tem manguezal? A gente tem que incentivar essas comunidades, fazer uma pesquisa lá, se dá para criar. Fazer uma pesquisa e dizer assim, ó, aqui dá para criar. Então vamos fazer um projeto piloto nessas comunidades? Vamos fazer. É, piloto, porque se der certo, intensifica. Se não der certo, foi piloto mesmo, né? Então pronto. E aí a gente está fazendo isso. E esses encontros, a discussão minha com as comunidades quilombola, visita a comunidade, incentiva, vocês querem, vamos fazer isso, quem é que vai apoiar, quem é que vai... Tudo tem a ver com essas discussões, né? E a gente não discute só isso, discute outras problemáticas também, outras coisas também, outras políticas públicas também, a exemplo do que teve ontem aqui, da discussão que teve, da carta que as comunidades do território do Recôncavo passou para os poderes públicos aqui. É assim que funciona. Né? E a gente vai incentivar mais ainda as comunidades. Produzir não só ostra, como outras produções que existem dentro da comunidade, que a gente não precisa inventar nada. Inventar nada, é só ir lá ver o que é que tem, o potencial produtivo, e fazer estudo de mercado para saber em que é que vai investir. Os governos pecam muito na questão do investimento. Eles querem investir, mas não sabem se o mercado atende, se o mercado quer aquilo que eles estão investindo. Então não precisa criar roda, inventar nada. É potenciar aquilo que tem, tá certo? Quais são os produtos que tem nas comunidades? Tem 10 produtos? Tem. Vamos fazer o levantamento? Vamos. O potencial produtivo aqui é esse. Então vamos fazer um estudo de mercado para ver o que é que o mercado aceita? Pronto. Tem 10, né? O mercado aceita só 3 desse aqui? A comunidade não vai deixar de estar fazendo os 10 que ela tem, trabalhando nos 10 que ela tem, para sobrevivência. Mas para o mercado mesmo, é 3 que o mercado quer, então vamos intensificar nesses 3. Vamos intensificar o dinheiro do Estado, do governo federal, vamos colocar em cima disso aí, porque dá um resultado. Já fez o levantamento, já fez o estudo de mercado, dá resultado. Então, quando começar a produzir, já sabe onde é que vai levar. Eu vou levar aqui, isso aqui, o mercado aceita isso aqui. É isso que a gente quer. E aí as pessoas das comunidades vão deixar de receber Bolsa Família, vai deixar de receber Bolsa Verde, vai deixar de receber Bolsa A, Bolsa B, Bolsa C, porque vai ter o seu dinheiro, dos seus esforços, do seu trabalho, produzindo e ganhando o seu dinheiro. Vai deixar de estar com pires na mão, com prato de queijo na mão, pedindo a prefeito, a vereador. Vai deixar de fazer isso tudo. Mas tem gente que não gosta disso, não quer fazer isso. Porque a população é uma fonte de eleger candidatos. E quanto mais população desinformada, melhor para eles. Né? Melhor para eles. E aí... Às vezes as pessoas das próprias comunidades não querem se organizar, se atentar para isso, se organizar para isso, porque já está viciada, é um vício que os próprios poderes públicos, políticos, colocou na cabeça deles, que tem que dar um saco de cimento, que tem que dar qualquer coisa, um colchão, por se aproveitar da pobreza para deixar as pessoas mais pobres ainda. Pobre na alimentação, pobre na saúde, pobre na mente. E isso não pode acontecer. E o nosso papel é alertar a comunidade para isso. Não se deixe levar por isso. Eu sei que vai dar muito trabalho. Eu já estou numa luta muito intensa por conta disso. Vai dar muito trabalho. Muita gente me xinga. Muita gente não quer que aconteça nada disso. Tá certo? Faz vista grossa. Exatamente para não acontecer. A verdade disso é todos os prefeitos dos municípios que têm comunidades quilombolas foram convidados para estar aqui para receber essa carta que as comunidades construiu. E só veio um prefeito que foi de Cachoeira. Os outros não vieram e não mandaram seus representantes. Sabe por quê? Porque no convite tinha escrito, tinha um chamamento no convite, mas embaixo a gente disse assim: venha pessoas responsáveis que possa bater martelo aqui, que possa bater martelo. É, tinha isso, acho que foi isso que fez os caras dizer: porra, eu não vou para lá não, porque eu vou ter, perante a todo mundo, eu vou ter que bater martelo naquilo. Aí aqueles que vieram e que teve coragem de chegar até aqui, foi aqueles que teve coragem de dizer assim: eu bato martelo nisso aqui. E a gente já saiu com agenda daqui, né? Já saiu com agenda. Então é isso que a comunidade quer, é isso que a gente quer. E outra coisa, eu posso sofrer retaliações com isso. Eu posso sofrer. É, porque político não gosta que você organize o povo. E aí eu posso sofrer com isso, porque eu como faço parte do colegiado no território do Recôncavo, da coordenação executiva, faço parte dela, e eu vejo a disputa de políticas públicas, depois que a Bahia se divide em território, a disputa lá dentro, de prefeito, de vereador, de deputado, de empresário, a disputa é grande. E não é aqui só não, nos outros territórios ainda, aqui é mais maleável, mas nos outros territórios é pior ainda. E aí eu vou partir para as comunidades quilombolas dos outros territórios, para fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, formar um núcleo de desenvolvimento das comunidades quilombolas daquele território. E aí vai ser pior, né? Vai ser pior. E os caras vão dizer: pô, vem esse cara para cá inventar coisa, aí vem esse cara, aí complica. Mas é isso. Só para terminar rapidinho, para você, falando rapidinho, de forma rápida, o que é ser quilombola para você? Rapaz, ser quilombola é a nossa ancestralidade, a nossa raiz, a nossa tomada de consciência daquilo que a gente foi, através dos nossos ancestrais, a luta deles para sobreviver, para sair do poder do senhor de engenho, para formar os quilombos, os ajuntamentos de escravos, para formar isso tudo. E também para viver nas margens dos manguezais, para viver dentro da mata, tá certo? Aí foi isso que... a nossa ancestralidade é isso. É ver a nossa religião forte, fortalecida, e lutar como nossos ancestrais lutaram. É a tomada de consciência. É isso que é ser quilombola. E se assumir e assumir responsabilidade, porque não adianta você se assumir como quilombolas, como negro, e não assumir a sua responsabilidade social. Sua responsabilidade social. Certo? É isso. Obrigado. Tranquilo. E aí, meu irmão? Tudo bem? Legal. Opa! Quase! Quase, né? Se não fosse o quase, caía. Obrigado, pelo Nias. Depois a gente, quando terminar o material aqui, a gente passa pra vocês desse aí, gravado. Valeu, muito bom, viu? Um finalzinho aí, acabou. Não, tava